O homem mais misterioso de toda a Bíblia não tem pai, não tem mãe, não tem início de dias nem fim de vida. Ele surge do nada no livro de Gênesis, e no exato momento em que aparece, o homem mais poderoso da Terra se curva diante dele. Como alguém sem passado e sem linhagem conseguiu submeter o próprio patriarca Abraão? Em um livro obcecado por genealogias, onde saber quem gerou quem é uma questão de vida ou morte, o silêncio sobre esse homem é ensurdecedor. O texto sagrado faz questão de registrar a origem de reis, profetas e até de nações inimigas. Mas quando se trata de Melquisedeque, a pena do escriba congela. Ele é chamado de Rei de Salém, Rei da Justiça e Rei da Paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, ele abençoa, ele recebe os despojos da guerra, e então, tão subitamente quanto apareceu, ele desaparece das páginas da história. Nenhuma tumba, nenhum sucessor, nenhum registro de sua morte. Quem era essa figura fantasmagórica que caminhou pelas areias de Canaã? Seria ele um anjo disfarçado de homem? O sobrevivente de uma religião esquecida? Ou, como alguns textos antigos sugerem, uma aparição do próprio divino antes de se fazer carne? A verdade sobre Melquisedeque foi debatida por rabinos, apóstolos e monges do deserto. E o que eles descobriram nas entrelinhas das Escrituras pode mudar completamente a forma como você entende o mundo espiritual. A primeira grande guerra do mundo bíblico terminou com um encontro improvável. Para entender o peso desse momento, precisamos olhar para o sangue derramado no Vale de Sidim. Gênesis, capítulo 14, relata um conflito brutal. Quatro reis do Oriente marcharam contra cinco reis rebeldes de Canaã. Eles saquearam cidades, escravizaram famílias e levaram cativo Ló, o sobrinho de Abraão. O que Abraão fez? Ele não esperou por um exército. Com 318 homens nascidos em sua própria casa, o patriarca perseguiu a coalizão inimiga. Ele atacou na calada da noite. Ele venceu, recuperou tudo e todos. Abraão estava no auge de seu poder militar e político. Ele era o herói indiscutível do Oriente Médio. Mas então, a narrativa sofre uma fratura bizarra. No caminho de volta, enquanto os reis derrotados e resgatados tentavam entender o que havia acontecido, uma figura solitária sai ao encontro de Abraão no Vale de Savé. Seu nome é Melquisedeque. O texto nos diz apenas duas coisas sobre sua identidade. Ele é o rei de Salém, a cidade que milênios depois seria conhecida como Jerusalém, e é sacerdote do Deus Altíssimo. O que acontece a seguir desafia toda a lógica da época. Melquisedeque não traz armas, ele não exige tributos, ele traz pão e vinho. E o mais chocante, ele abençoa Abraão. Pense no significado profundo disso. Na cultura do Antigo Oriente, o maior sempre abençoa o menor. O vencedor dita as regras. Abraão acabava de derrotar os exércitos mais temidos do mundo. Ele era o herói indiscutível do Oriente Médio. Mas por que o pai da fé abaixaria a cabeça para um estranho? O texto de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, relata que Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Um décimo dos despojos da guerra foi entregue a um rei que não lutou, a um sacerdote cujo templo ninguém conhecia. Abraão reconheceu nele uma autoridade superior à sua própria. Mas de onde vinha essa autoridade? Como Melquisedeque conhecia o Deus Altíssimo em um mundo mergulhado na idolatria? O mundo ao redor de Canaã adorava astros, rios e deuses de pedra. A revelação divina parecia estar restrita à tenda de Abraão. No entanto, ali estava um homem que não apenas conhecia o Deus verdadeiro, mas oficiava como seu sacerdote. Isso nos força a uma constatação perturbadora. Deus tinha um representante na terra que operava fora da linhagem escolhida. O mistério estava plantado, e por quase 1000 anos as Escrituras permaneceriam em absoluto silêncio. Como o homem pode ser tão importante e ao mesmo tempo tão invisível? Durante séculos, os estudiosos judeus tentaram preencher essa lacuna incômoda. A tradição rabínica não conseguia aceitar que um estrangeiro, sem linhagem, fosse superior a Abraão. Eles precisavam de um nome familiar. Foi assim que surgiu uma das teorias mais fascinantes do judaísmo antigo. Para muitos rabinos, Melquisedeque, na verdade, era Sem, o filho sobrevivente de Noé. Faça as contas genealógicas. Segundo os registros do Gênesis, Sem viveu o suficiente para ser contemporâneo de Abraão. Como o filho abençoado de Noé, ele seria o guardião do conhecimento de Deus antes da aliança com Abraão. Mas, se isso era verdade, por que o texto silencia sobre sua verdadeira identidade? Por que usar um pseudônimo? A resposta pode estar escondida nas cavernas do deserto da Judéia. Quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no século XX, os arqueólogos encontraram um documento fragmentado conhecido como 11Q Melquisedeque. O que estava escrito naqueles pergaminhos fez o mundo acadêmico prender a respiração. Para a antiga comunidade judaica de Qumran, Melquisedeque não era um homem, não era Sem, não era um rei humano de carne e osso. Ele era um ser celestial. Os pergaminhos o descrevem como um líder dos anjos da luz, uma figura divina encarregada de julgar os impios e libertar os cativos no fim dos tempos. Ele é retratado executando a vingança de Deus contra as forças das trevas. A figura histórica se transformou em um mito escatológico. Mas a Bíblia canônica dá o seu próprio salto no escuro. Mil anos depois do encontro no Vale de Savé, o rei Davi compõe o Salmo 110, um salmo messiânico, apontando para o rei futuro de Israel. No meio do poema, surge uma declaração explosiva do próprio Deus. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Davi invocaria esse fantasma do passado? A nação de Israel já tinha um sacerdócio estabelecido. A tribo de Levi, os descendentes de Aarão, controlavam o templo, os sacrifícios e a lei. O sistema estava pronto e funcionando. Mas Deus estava anunciando uma ruptura, uma ordem superior, inquebrável e eterna. O que a ordem de Melquisedeque tinha que a ordem de Aarão não tinha? A resposta final a esse enigma exigiria mais mil anos de espera, e ela viria através de uma carta das mais complexas do Novo Testamento. O autor da carta aos Hebreus dedica quase 3 capítulos inteiros para desvendar a anatomia desse mistério. Ele faz uma exegese profunda. Exegese é o processo de extrair o significado original e oculto de um texto antigo. E o que ele extrai do livro de Gênesis é assustador. Ele aponta para o que não está escrito. Hebreus capítulo 7, versículo 3, crava a frase que define Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. A ausência de registros não foi um erro do escriba, foi um projeto divino. O sacerdócio em Israel era uma questão estritamente genética. Se você não pudesse provar sua linhagem até a tribo de Levi, você nunca pisaria no altar. A morte também era o limite absoluto do sacerdote humano. Um morria, o outro assumia. Mas a ordem de Melquisedeque é baseada em algo muito mais poderoso do que DNA. É baseada no poder de uma vida indestrutível. É aqui que as linhas teológicas se dividem de forma dramática. Para a tradição católica e ortodoxa, Melquisedeque é um tipo de Cristo, um homem real, um rei histórico em Canaã, cuja vida foi orquestrada pela providência divina para servir como um espelho do futuro Messias. O pão e o vinho que ele ofereceu a Abraão, uma prefiguração clara da Eucaristia, a comunhão que seria instituída milênios depois na última ceia. Mas para muitos teólogos protestantes e estudiosos independentes, a linguagem de Hebreus sugere algo ainda mais radical. Eles acreditam que Melquisedeque foi uma cristofania, uma aparição física do próprio Cristo no Antigo Testamento, muito antes de sua encarnação em Belém. O Rei da Justiça e o Rei da Paz, caminhando na Terra, encontrando seu amigo Abraão face a face. Isso explicaria por que o patriarca entregou os dízimos sem hesitar. Explicaria a ausência de genealogia. Explicaria o pão, o vinho e a bênção superior. O texto sagrado não nos obriga a escolher uma das duas visões. Ambas carregam um peso espiritual imenso. Seja ele um homem desenhado pelo destino, ou o próprio divino disfarçado na poeira de Canaã, o seu propósito era um só: mostrar que a salvação nunca seria um monopólio genético. A sombra de Melquisedeque continua a pairar sobre as páginas da Bíblia. Ele é um lembrete incômodo de que Deus não está preso às nossas instituições. Quando a humanidade achava que o sagrado precisava de templos dourados, linhagens puras e rituais exaustivos de purificação, o rei de Salém nos mostrou um caminho completamente diferente. Um caminho simples, de pão, vinho e paz. Talvez nunca saibamos com certeza quem foi o homem que encontrou Abraão no Vale de Savé. O deserto guardou bem o seu segredo milenar. Nenhuma escavação revelou seu trono. Nenhum pergaminho final selou sua identidade com provas inquestionáveis. Mas a pergunta, em si, revela algo profundo sobre nós. Ela nos desafia a olhar além do óbvio. A reconhecer que a história espiritual do mundo é vasta, complexa e cheia de personagens misteriosos que operam nas entrelinhas do tempo. Pessoas que não precisam de títulos humanos para carregar a autoridade dos céus. Melquisedeque apareceu do nada, mudou a compreensão do sacerdócio para sempre e desapareceu na eternidade. E é exatamente lá, na eternidade, que o seu mistério permanece intacto. No nosso próximo episódio, investigaremos o espinho de Paulo. Que doença ele tinha? O homem que curava multidões carregava um tormento físico e espiritual que o próprio Deus se recusou a tirar.